Esta semana, o Ministério do Turismo abriu a seleção para contratar uma empresa de consultoria que irá elaborar um plano estratégico de desenvolvimento para o turismo da região das Cataratas do Iguaçu e dos Caminhos do Lago de Itaipu, que abrange 15 cidades. O recurso será repassado por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, PRODETUR. Segundo o secretário de Turismo, Jaime Nelson Nascimento, captar esse recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento não foi uma tarefa fácil e vem sendo executada desde o ano passado. O recurso foi garantido após muitos contatos com o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo investe em planos estratégicos com o objetivo de diagnosticar o nível de desenvolvimento de regiões do Brasil e formular propostas sobre como o turismo pode ajudar a melhorar as condições de vida da população. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.